marcação dentro do quarto e a luz de um lustre inundando a sala. Máscaras, pés de pato e as bússolas buscam uma rota mais clara antes do último tango na próxima quarta. Cada móvel da casa será uma ilha. A batalha de Argel não há de quebrar nossa quilha. Buscam a estrela polar lá na proa ao sextante, entre mesas e estantes. Quarta, cada móvel da casa será uma ilha. A batalha de Argel não há de quebrar nossa quilha. Apartamento nesse momento, a cidade vai iluminar. Próxima quarta, cada móvel da casa será uma ilha. A batalha de Argel não há de quebrar nossa quilha. Apartamento nesse momento, a cidade vai iluminar.